Olá, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, aqui pelos históricos estúdios da Rádio Baré, do Complexo Jornal do Comércio, JC15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e daqui a pouquinho também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Agora a gente já começa o programa, o Fred já está também a postos, daqui a pouquinho a gente começa a chamar o Fred para comentar. E vamos diretamente a São Paulo conversar aí com o nosso colunista de hoje, Fernando. Vamos soltar a vinheta do Fernando, Danilo. Pois é, Fernando, tudo bem por aí em São Paulo, Fernando? Como é que está aí? Tudo tranquilo, Calbi. Boa tarde a todos os internautas. Estão me ouvindo bem? Está tranquilo aí? Estamos ouvindo bem, som muito bom, tranquilo. Fernando, eu queria, antes de mais nada, perguntar para você como é que você está sentindo esse clima tão tenso, deve estar tenso aí em São Paulo, com o maior número de Covid-19, número de mortes. E você tem sentido isso, você está na capital, tem sentido esse esvaziamento, realmente as pessoas preocupadas cada vez mais. Conta um pouquinho como é que está essa experiência de você estar vivendo aí na boca do furacão, Fernando. E está tranquilo, graças a Deus, até agora nenhum sintoma de nada não, né? Ainda não, nenhum sintoma por enquanto. Mas a vida por aqui segue, né? É claro que as ruas vazias, né? Você não tem movimentação de pessoas. Carros, tá muito tranquilo o trânsito em São Paulo, pela primeira vez tá bom, mas é uma situação muito triste, né? A gente vê que realmente os casos aí vêm aumentando. É claro que ainda o nosso sistema de saúde ainda, por enquanto, ainda tá suportando, mas a gente não sabe onde é que vai ser o fundo do poço. Fernando, agora com a participação de Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred, no seu home office. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook, também pelo YouTube e também o Fernando Magalhães. Fernando, saudade aí, amigo. Ainda bem que você está seguro aí em São Paulo. Estou seguro aqui, sem sair de casa, quarentena total. Aqui. Legal. Calbi, é uma grande alegria que a gente tem aqui de estar hoje nesse programa, mais uma vez a gente revivendo. Eu espero que tenham chamado aí a nossa vinheta do Fala Dinheiro, né? Merece, o Fala Dinheiro merece a vinheta. Mas é uma grande alegria a gente voltar hoje aqui com o Fernando, sabendo que a gente está vivendo um novo momento, né? Um novo tempo aí, que o coronavírus está mudando tudo, inclusive as economias. E eu queria começar logo de cara, Fernando, falando sobre ontem, né, fechamento do mês, o trimestre foi o pior da história, né, para os mercados. Aí a Bolsa despencou realmente consideravelmente, o dólar bateu 2,20, né? Fechou 2,19,99, se eu não me engano. A gente está vivendo um período muito turbulento para a economia e para os negócios, né? O que a gente pode tirar desse cenário, Fernando? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é importante ressaltar o seguinte, né? Do pico até o poço, por enquanto, foram 40% de queda. Isso significa que, se antes você tinha R$1.000 investido, agora você tem 600. Né? Você perdeu, digamos assim, 40% dos seus investimentos. É claro que, assim, a gente vem seguindo aqui com a metodologia clássica, né, de querer investir, querer ensinar as pessoas a investir de forma correta, que é investindo nas empresas, né? A gente teve um trimestre péssimo, um trimestre atípico, né? E eu queria ressaltar que a crise que nós estamos vivendo, ela está superando já a crise de 2008. O que que isso significa? Isso significa que a crise que mais se compara com a crise que nós estamos vivendo é a crise de 29. Ou seja, o que que isso significa? Que isso só acontece de 90 em 90 anos. Né? Então, que quem está começando a investir agora, que não precisa se preocupar que, assim, a não ser que mude, né, o cenário econômico nos próximos anos, isso não deve acontecer com frequência. Essa perda drástica de 40% dos valores em bolsa não deve se repetir no curto prazo. Isso deve acontecer, é claro, no longo prazo, mas talvez nós não estejamos vivos para presenciar isso. Então, eu queria ressaltar que é um momento atípico, né? Que crises são normais, mas não são comuns, né? Da forma como nós estamos vivendo. E assim, uma coisa que eu disse no nosso último encontro, e nos últimos encontros, na verdade, ela se mantém, que é a verdade por trás dessa crise, que é um vírus, é uma crise biológica, e que em algum momento a gente pode estipular, vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, 1 ano, mas em algum momento o ser humano vai conseguir controlar o vírus e a crise vai se acabar. Então, antes de a gente querer fazer considerações a respeito dessa crise, a gente tem que saber que essa crise é diferente das outras. Por quê? Porque a crise de 2008, por exemplo, a gente tinha uma desconfiança atrás do mercado financeiro. Né? A gente não sabia se, ou será que agora a ordem econômica mundial vai ser alterada por conta dessa crise? A gente não tinha uma certeza do que ia acontecer. Agora não, agora a gente tem a certeza. Em algum momento vai acabar. Em algum momento vai voltar ao normal. A gente só não sabe quando. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Você como consultor jurídico, você como uma pessoa muito, vamos dizer assim, acostumada com relação a essa questão de crise, a essa questão de dinheiro, muito está se discutindo ainda essa questão da economia do Brasil. Você acredita que por essas medidas que o governo tem tomado com relação à contenção, para conter a pandemia e também pensando, claro, no emprego, numa possível crise econômica que deve vir por aí, como é que você está vendo essa questão, Fernando? Você acha que não tem jeito, o Brasil vai ter mesmo que passar por uma crise econômica também logo depois dessa do coronavírus? Não dá para tentar? Tem alguma medida que você acredita que possa ser tomada para tentar diminuir esse prejuízo com relação à questão econômica do Brasil pós-pandemia do Covid-19, Fernando? Bem, eu tenho plena confiança nas medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Economia. De forma geral, eles estão liberando muito dinheiro na economia. O que significa? Que assim, os bancos, eles têm capacidade de emprestar cada vez mais dinheiro. Então, quem é empresário vai conseguir mais fácil dinheiro com os bancos. Essa, pelo menos, é a teoria. Isso significa que a medida que está sendo adotada é a medida correta. Porque, num primeiro momento, o que nós precisamos? Dinheiro, de liquidez. Agora, para passar esse momento de crise, esse momento que está todo mundo sem poder trabalhar, o que a gente precisa é ter dinheiro em conta. Né? Tanto a pessoa física para poder fazer o supermercado, para poder viver, quanto o empresário para poder manter os equipamentos, né, assim, minimamente funcionando, ou então em condições de funcionar, manter empregados, né, não demitir todo mundo. Então, o que precisa nesse primeiro momento é dinheiro. E isso o governo federal já está fazendo. Já foram anunciados aí quase 1 trilhão de reais em medidas para ajudar, né, na questão do coronavírus. O que isso significa, gente? A discussão, não sei se vocês lembram de valores, mas a discussão que nós tínhamos em torno da reforma da Previdência era de 1 trilhão. Nós estamos agora vivendo um momento que nós estamos injetando 1 trilhão na economia. Ou seja, é uma reforma da Previdência que a gente está injetando na economia agora. O que isso significa? Significa que, inquestionavelmente, nós estamos passando por uma crise enorme, né, que o governo está tentando fazer de tudo para sanar essa questão. Existem problemas nas medidas que estão sendo adotadas. Depois eu posso falar um pouco mais sobre as medidas especificamente. Mas, assim, de forma geral, não tem como a gente passar por isso realmente sem ter essa recessão, porque a recessão já está acontecendo. Né? A gente vai ver o índice de desemprego aí quando sair, que a gente já não tem mais nem expectativas a respeito disso, vai ser um índice de desemprego com certeza muito acima do que a gente está acostumado. Saiu o índice de desemprego lá nos Estados Unidos com uma bomba muito, mas muito acima das máximas históricas de desemprego lá dos Estados Unidos. Isso assusta um pouco para a gente, né? Porque a gente vê uma situação lá na China, a economia é completamente diferente, mas os Estados Unidos está aqui do lado, a gente pode ver que há uma correlação. Né? Então, se lá a situação está assim, a gente pode imaginar como é que vai ser aqui. Agora, o momento não é de de querer piorar a situação, de querer criar pânico, nem nada disso. O momento é de estudar o que está sendo feito. Né? Vamos analisar as propostas que estão sendo encaminhadas, vamos analisar o que, que o Ministério está fazendo. E eu acredito, sim, que até o final do ano nós vamos conseguir recuperar, nós vamos conseguir voltar à ativa e que as previsões, né, do PIB para esse ano todas já estão agora negativas, né? As previsões são que o PIB vão ficar negativo esse ano, mas eu ainda tenho expectativa, sim, de que vai ser uma queda controlada e não, como alguns estão falando, que vai ser uma queda de 4%, de 10% do PIB. Eu acho que isso está muito fora da nossa realidade. Eu acredito que, com as condições que nós tínhamos antes do coronavírus, nós vamos conseguir sair muito mais rápido do que a maioria dos países. Porque os outros países estavam numa situação de desaceleração da economia. Então, os países estavam começando a declinar. O Brasil estava subindo. Então, para a gente, vai ser mais fácil sair do buraco, porque a gente já estava subindo. JC às 15. Informação para quem decide. Agora, Fernando, a gente aqui, no JC às 15, com esse quadro Fala Dinheiro, a gente inclusive falou, deu muitas dicas sobre a questão de investimentos e tudo mais. Agora, quem tem o seu investimento? Você falou ainda há pouco que esse é o momento de você ter liquidez, né? Você ter dinheiro na mão para as necessidades, para manter, até de manutenção, uma vez que a tua receita possivelmente pode estar diminuída ou de repente nem ter neste momento. E, por outro lado, a gente sabe também que toda crise também é oportunidade, né? É um momento de você, de repente, fazer apostas e, quem sabe, tirar proveito de uma situação adversa. Como é que a gente podia fazer esse ajuste fino, equalizar esse time aí para a pessoa que está vivendo, que é um investidor e que, de repente, ao mesmo tempo precisa de liquidez, mas, ao mesmo tempo, também pode pensar e apostar? Como é que ele poderia fazer essa equalização de maneira que ele conseguisse tirar a melhor decisão para o atual momento econômico, Fernando? Legal, muito boa pergunta, porque, assim, isso é o que a gente vem martelando já há muito tempo, que é a chamada reserva de emergência. É para situações como essa. Agora a gente está vivendo uma situação que não tem outro nome a não ser emergência. Né? Nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública. É uma situação muito fora do normal. E é para isso que serve a reserva de emergência. Então, quem nos acompanha há mais tempo e formou uma reserva de emergência, agora tem essa liquidez. Consegue passar por um tempo, não, vai depender de quanto que a pessoa conseguiu acumular, né? Se é um mês do salário, se é um 3, se é um 6, que é o ideal. Né? E agora pode estar passando por uma situação um pouco mais complicada, né? Pô, será que eu pego esse dinheiro aqui, eu invisto, eu mantenho em caixa, como é que eu faço? A resposta é a seguinte: vai depender da situação da pessoa. Porque, assim, se você tem dinheiro suficiente para passar um mês, você não vai usar esse dinheiro nas condições que nós temos atualmente. Você não vai usar esse dinheiro para investir agora. Agora, esse não é o momento para você usar o seu dinheiro. Então, se você tem dinheiro sobrando aí, o momento agora é ter esse dinheiro em caixa para que você possa passar nos próximos meses, porque nós não sabemos quanto tempo que vai ser, quanto tempo que vai durar isso. As estimativas estão assim: boa parte das empresas vão quebrar acima de 3 meses. A grande maioria das empresas quebram daqui a 3 meses, não, né? Considerando todo o período de quarentena, em 3 meses as empresas vão quebrar. E o Ministério da Saúde fala que, assim, a gente precisa de no mínimo 2 meses aí de quarentena para que a gente possa poder, né, achatar a curva. Então a gente tem uma estimativa de que a gente vai ficar assim por 2 meses, 2 meses e meio, 3 no máximo. Né? Então, se você tem dinheiro suficiente para viver pelos próximos 3 meses, aí tudo bem, aí você pode começar a pensar, né? Pô, agora é um momento de oportunidade realmente, né? Se eu tenho dinheiro suficiente para passar 6, 7, talvez mais meses, então eu posso pegar um pouco disso que está sobrando e usar como oportunidade, né? Usar para aproveitar essa oportunidade, porque, assim, antes dessa situação toda, Né? No nosso último encontro, por exemplo, a Bolsa estava em 102 mil pontos. Hoje a Bolsa está em 70 mil pontos, 70 cravada. Então, a gente vê que teve uma desvalorização absurda. Né? São 30% aí de queda, né, até hoje. Então, a pessoa, com certeza, se ela tiver reserva de oportunidade agora, né, ou seja, ela tiver dinheiro além da reserva de emergência, ela pode usar esse dinheiro para aproveitar essa oportunidade, porque antes a Bolsa já estava muito barata. Eu reiterava, né, o convite aos nossos investidores, aos nossos espectadores, né, para investir em Bolsa, porque a Bolsa estava barata. Agora que a Bolsa caiu 30%, ela está mais barata ainda. Então, quem tiver dinheiro sobrando agora, né, não tem como não ser o momento ideal para se entrar na Bolsa. Então, o resumo da história é o seguinte: se a pessoa tem uma reserva de emergência, consegue passar pelo menos 3 meses, né, nessa situação de quarentena, e ela tem um dinheiro sobrando, além disso, ela pode, com certeza, deve aproveitar essa oportunidade na Bolsa de Valores. Fernando Magalhães, olha, realmente ouvi-lo novamente é uma satisfação, né, Fred? Até porque a gente sabe que a saudade aí deve estar grande também. Mas, Fernando, essa ideia de que a gente deverá passar, e a gente acredita que vai passar, até porque, como você mesmo disse, né, essa crise vai passar, essa questão do vírus vai passar, a gente só tem que se preocupar também com como a gente vai passar por isso e como nós vamos chegar lá depois, né? Depois de passar, como é que nós vamos estar? Está todo quebrado, que nem aquele jogador de futebol que foi para a partida, saiu todo quebrado, mas conseguiu ganhar o jogo. E é isso que a gente espera. E Fernando, daí de você tá em São Paulo, você tem visto essas medidas também tomadas pelos governos estaduais com relação à questão do próprio governo federal, que aprovou aquele projeto de R$600 e tudo mais, essa ajuda. E você você concorda com isso? Você acredita que esse é um caminho que se tem que trilhar realmente para que as coisas não fiquem completamente paradas, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Né? Se a gente for entrar agora nas medidas especificamente, eu queria fazer um comparativo, né, do que a gente está vivendo aqui no Brasil com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu fiz uma análise anterior, quando eu estava começando o coronavírus aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, e eu estimei que os Estados Unidos precisariam de uma injeção de por volta de 5 trilhões de dólares na economia para poder passar, não vou dizer despercebido, mas passar com mais tranquilidade por essa crise. Alguns dias depois, começaram rumores, né, de que os Estados Unidos iriam aprovar uma proposta de 6 trilhões de dólares para injetar na economia. 1 trilhão é uma diferença muito grande. Mas até hoje, que nós temos de fato mesmo, já foi aprovado por volta de 2 trilhões de dólares de injeção na economia. Esses são os valores, só para todo mundo ter um pouco de noção, né, do tamanho da crise. Aqui no Brasil, por outro lado, o governo federal, já o próprio executivo, então sem passar pelo Congresso, já com medidas mais diretas, já trouxe propostas de R$700 bilhões. Somando com as propostas que tem que passar pelo Congresso, né, com tudo que ainda vai ser aprovado, as expectativas que nós temos é que isso chegue por volta de R$1,5 trilhão. O que isso significa? Né? São várias medidas, na verdade, que estão sendo adotadas e que essas medidas têm um valor vinculado a elas. Não necessariamente esse 1,5 trilhão vai ser dinheiro vivo que vai entrar na conta de cada uma das pessoas ou das empresas, enfim. Não é que o governo vai emitir uma dívida de 1,5 trilhão e vai pegar o dinheiro e botar tudo no caixa de todo mundo, botar na tua conta corrente. Não é isso. É que, juntando as medidas, que são diferentes entre si, cada medida vai ter um aspecto diferente. Por exemplo, essa questão dos R$600 para cada um, isso vai ser dinheiro vivo entrando no bolso das pessoas, mas existem outras medidas, como, por exemplo, você diferir impostos. Né? Então, quem deveria pagar imposto agora não vai mais pagar agora, vai pagar daqui a 6 meses. Essa medida de você diferir imposto isso gera um valor, né, que é o valor que o Estado vai perder por ter feito esse diferimento. E esse valor entra na conta, né, desse valor total aí que a gente está conversando. Agora, tem uma coisa, tem uma medida específica que é adotada pelo governo, mais especificamente pelo Banco Central, que é uma medida que ela é a mais rápida de todas. Então, é que no primeiro momento vai no... o que injeta dinheiro na economia, né, joga logo de cara, sem ter que passar por ninguém, sem congresso, nada, direto, que é a medida de você ter uma política monetária expansionista, que se chama. Né? O que significa isso? É o Banco Central ir lá e falar, ó, bancos, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, vocês não precisam mais reservar tanto dinheiro quanto vocês estão reservando aqui. Por quê? Porque existe uma medida chamada depósito compulsório. Né? Esse depósito compulsório é uma parte do dinheiro que os bancos recebem, então você faz um depósito lá no banco. Eu depositei R$100 na minha conta. Desses R$100, vamos supor, R$20, o banco que você depositou a conta, ele é obrigado a pegar esses R$20 e, tipo assim, dar pro Banco Central. É claro que ele não vai estar dando, mas ele vai estar fazendo um recolhimento. Né? Ele não pode usar esse dinheiro. Aí o Banco Central pode falar o seguinte, ó, já que a gente está vivendo esse momento de crise, a gente vai abaixar agora esses R$20 para ser R$10. Então agora o banco ele tem mais dinheiro para poder movimentar a economia, né? Porque a economia depende dos bancos. Então se uma pessoa quer fazer um empréstimo, ela depende do banco. Então agora o banco tendo mais dinheiro livre, mais dinheiro para poder negociar, para poder emprestar, isso movimenta a economia. Né? Então, a primeira medida que é adotada é você baixar, né, a porcentagem dos depósitos compulsórios. Então, o banco vai ter mais dinheiro agora para poder emprestar. Só que tem um problema muito grande. O banco não está emprestando. Por que o banco não está emprestando? Primeiro porque a taxa de juros está baixa, e aí ele não tem uma rentabilidade tão grande assim quanto ele esperava. Mas segundo, porque aumenta o risco de crédito. Aumenta o risco de inadimplemento. As pessoas não vão pagar. Eu posso pegar o empréstimo com o banco e a probabilidade de eu pagar é muito pequena. Por quê? Porque ninguém está trabalhando. Ninguém tem receita. Né? Então, como o banco ele analisa isso, ele vê, pô, a pessoa não vai me pagar. Está vivendo essa crise, ela não está trabalhando. Como é que eu vou emprestar dinheiro para ela? Então, uma medida que é a principal, que seria a mais rápida de injetar dinheiro na economia, a mais direta aqui, não só isso, a mais volumosa também, porque só de depósito compulsório são bilhões, centenas de bilhões de reais, então essa medida que seria a melhor, a mais rápida, não está sendo prática, não está resolvendo o problema, porque os bancos não estão emprestando. E aí vem uma sacada muito boa, e é por isso que eu falo que eu confio muito no Ministério da Economia, porque veio uma sacada muito boa do Paulo Guedes, claro que isso com certeza tem outras pessoas por trás, mas que o Paulo Guedes anunciou que ia fazer essa redução do compulsório por meio das máquinas de cartão de crédito. Porque essas maquininhas de cartão de crédito, elas também são obrigadas a depositar uma parte do valor. E é ela, e é a máquina de cartão de crédito que vai na veia do empresário. É ela que a pessoa, quando vai lá, é para ela, é o primeiro meio de pagamento, né? A primeira forma de você transferir o dinheiro. É a máquina de cartão de crédito. Então, foi uma sacada genial, na minha visão. Né? Ainda não foi implementada, porque ainda tem que definir como é que vai ser na prática, como é que isso vai se dar, mas nos próximos dias aí o governo pretende anunciar essa medida que eu acho que com certeza vai ajudar de forma magnífica aí a nossa recuperada na economia. E junto com as outras medidas que já estão sendo adotadas, eu tenho certeza que vai dar certo. Né? Os valores, pelo menos, estão bem razoáveis. Né? É claro que vai aumentar o endividamento público de forma absurda. Né? A gente que está lutando tanto para pagar as dívidas do governo, a gente não vai conseguir pagar dívida nenhuma, né, em 2020. A gente vai se endividar muito mais. mas o Ministério da Economia já deixou claro que isso não pretende, não deve ser a estrutural. Isso não deve se manter nos próximos anos. Então, isso é uma fase que nós estamos vivendo, mas que vai ser superada com certeza nos próximos anos. Fernando Magalhães, muito obrigado mais uma vez, Fernando. E a gente quer agradecer, né, Fred? O Fernando aí em São Paulo, mandando a seu Fala Dinheiro. A vinheta entrou, viu, Fred? Entrou aí tudo direitinho, tudo bonitinho, matando aquela saudade realmente do Fernando, com vinheta e tudo. Fred, agradeço, Fernando, por favor. Fernando, mais uma vez a gente fica muito feliz aí de contar com a sua participação, sempre muito rica, né, nas informações aí, realmente muito generosa a sua participação e ajuda muito a gente nesse momento a entender também como é que a gente precisa, né, talvez aqueles conselhos do nosso, desde o início do Fala Dinheiro aí, inclusive de fazer reserva, se alguém ouviu e seguiu já desde aquele início, conseguiu pelo menos aí segurar, acredito que 1 ou 2 meses pelo menos já dá para segurar um guarda-chuva nesse momento aí, que realmente é um momento de socorro. Fernando, então agradeço mais uma vez a tua participação e a gente está sim com um canal aberto. Agora que a gente aprendeu a fazer essa conferência aí, de repente a gente não precisa ser semanal não, numa emergência a gente te pede socorro a ti para que tu venha nos ajudar a descortinar, né? A tirar um pouco dessa penumbra que paira aí sobre o entendimento das pessoas com relação ao que está acontecendo no mundo e na economia. Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Espero contar com você nas próximas lives aí, a gente se falando e a gente fazendo as transmissões por aqui. Valeu. Que isso, é uma honra para mim estar aqui no Jornal do Comércio falando sobre um assunto que eu sou apaixonado, então eu queria passar um pouco dessa paixão para as pessoas, queria motivar as pessoas a guardar um pouco mais de dinheiro, a fazer uma reserva de emergência, a investir em bolsa de valores. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Com certeza, eu estou disponível, né, qualquer momento que tiver uma coisa um pouco diferente que vocês quiserem me chamar para conversar aqui, é só me avisar que eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Fernando, fala só o nome aí do cachorro, Fernando. Como é que é o nome do cachorro que está aí por trás? Pô, tá atrapalhando, né? Pior que esse cachorro nem é meu, é do vizinho da frente da rua. Não tá atrapalhando não, é até bom a gente ouvir um cachorrinho aí de vez em quando, Fernando. Mais uma vez um abraço e olha... Verdade, cara. Não some muito não, tá bom? Um abraço, Fernando. Pois é, Fred, agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com o JCS 15, comentando mais comentários do Fred Novaes. JCS 15, informação para quem decide. Vamos ao intervalo e a gente volta já. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé, 3025, Japim. Telefone 981379486. Pois é, olha só, quem está pensando aí ter um lote lá na Morada dos Pássaros tem que entrar em contato com a SB Imóveis e é quem sabe os telefones e o contato direto da SB Imóveis e chama-se Fred Novaes. Fred, diga aí para os nossos internautas, seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, como é que faz para ter esse lote aí, essa harmonia da moradia, da segurança com a natureza, Fred? Verdade, Calbi, até porque nesse momento quem tem essa reserva, né, essa reserva destinada à compra de um imóvel, eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive acessando aí os corretores da SB Imóveis através do 2129-4537 e também do 981379486, você pode acessar os corretores da SB Imóveis e quem sabe fazer um grande negócio, um grande investimento, que certamente nessa ocasião terá uma boa condição para que você faça esse investimento pensando no futuro. Afinal, como o Fernando bem falou, a economia está no momento de estagnação, mas certamente daqui, pelo menos daqui a uns 6 meses, a gente terá um novo cenário. E que bom que você possa estar, quem sabe, numa nova casa, numa moradia segura, num ambiente muito mais do que aprazível ali naquela região privilegiada da cidade de Manaus. Pois é, Fred, isso é verdade. Eu acho que imóvel sempre é bom esse investimento. E, acima de tudo, a gente tem aí essa oportunidade realmente de fazer esse investimento na Morada dos Pássaros, que é um grande loteamento ali na área mais valorizada da cidade, uma das mais valorizadas, que é a Ponta Negra, ali o bairro Tarumã, na verdade. Agora, Fred, Como é que estamos a semana? Nós chegamos à quarta-feira, o presidente Bolsonaro, de certa forma, mudou o tom no seu discurso de ontem e as coisas parece que começam a caminhar por essa questão também do isolamento. O presidente, eu acho que está começando a reconhecer um pouquinho. Você está vendo esse pronunciamento como um sinal para isso ou você acha que ele vai voltar a pedir aí que as pessoas saiam de casa, Fred? Não, eu acho que o bom senso ele tá vigendo nesse momento. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que todo mundo precisa rever. A gente está vivendo, Calbi, um momento muito novo, né? Não dá para você ficar aprisionado às suas próprias convicções. A gente está vivendo uma situação em que a gente é convencido. Se a gente for fazer um painel, até mesmo daqui do nosso programa, a gente tem sido levado a, de alguma forma, também a abrir a nossa perspectiva para novas formas de encarar a realidade, a situação, entendeu? E acredito que o presidente também, por mais que ele tenha toda essa armadura, né, de uma pessoa muito dura e muito firme nas suas convicções, ele tem se demonstrado uma pessoa que eu considero uma qualidade, a capacidade de voltar atrás. Muita gente questiona, né, que o governo voltou atrás, se arrependeu. Eu acho isso uma qualidade, porque é pior você morrer com as suas convicções, morrer afogado com as suas convicções, por exemplo, imaginando que você não precisa de uma boia, né, para não se afogar. Então eu acho importante isso aí, essa mudança, essa perspectiva de que a gente está vivendo um momento novo. E Calbi, aproveito inclusive para atualizar aqui com relação aos números de hoje aqui do balanço aqui do governo do estado. A gente chegou agora já a 200 casos confirmados da Covid-19, sendo 179 em Manaus e 21 no interior do estado. Foram nas últimas 24 horas, foram 25 novos casos registrados, tá? Aí a gente tem 3 mortes já, e na verdade a suspeita de que outras 3 mortes estão sendo investigadas, inclusive aí a da violonista búlgara da Amazonas Filarmônica, a Margarita Tchetchevera, né? 59 anos. E já são 31 casos considerados curados, 5 a mais também do que ontem. E além disso, há ainda 42 pacientes que estão sendo tratados com cloroquina em Manaus. Calbi, esses aí são os dados da atualização aí de hoje, já do balanço aí da Covid, que a gente não gosta, né, de repente tá vivendo em função dessa pauta, mas não tem como fugir, né? As pessoas precisam ser atualizadas e também precisam ter, na verdade, também atualizadas, Calbi, na sua esperança, porque a gente, apesar de estar vivendo esse momento, um momento sombrio, como muito bem ilustrou aí o nosso amigo Fernando Magalhães, está lembrando a grande depressão dos Estados Unidos, né, de 1929, aquele momento que realmente houve um baque gigantesco na economia mundial, principalmente nos Estados Unidos, com muitos suicídios, muitas crises, muitas empresas que faliram, né, um período realmente negro. E a gente está vivendo, quem sabe, como ele colocou, um momento semelhante àquele, até o que mostra, por exemplo, com relação a essa queda, esse baque que a economia está sentindo. Mas acreditamos, Calbi, a nossa esperança está sendo reforçada exatamente pela confiança de que o Brasil, ele é um país jovem, o Brasil é um país de esperança, o Brasil é um país de fé forte, fé em Deus, e é um país guerreiro, é um país que a gente é uma soma, né, de povos, de culturas aqui, e na verdade é um país formado por povos que aprenderam a lutar, né? Você vê desde os imigrantes que vieram principalmente por guerra, em situação, foi um povo sofrido, aguerrido que veio para cá, o nordestino também, pela questão regional, dificuldade, também ele veio ocupando aí as mais diversas regiões, inclusive aqui a Amazônia, e trouxe essa garra, trouxe essa força, né? Essa tenacidade, ao mesmo tempo também uma alegria grande. Então a gente é um povo rico, e eu acho que a gente tem que focar também na esperança, Calbi, não apenas lidar com dados tenebrosos aí dos números de casos, de mortes e tudo mais, da crise econômica, mas apontar também para essa força interior que a gente tem, e essa força também exterior que vem de Deus, que vem da nossa fé, que nos dá esperança realmente de a gente viver um tempo melhor, Calbi. Acredito que em breve tempo, não sei se é daqui a um mês ou 2 meses, eu não sei, mas acredito que sim, teremos um momento de retomada, e é como o Fernando disse, ainda bem que o Brasil estava com viés de alta, e aí a baixa diminui por conta disso, a nossa queda neste momento. Valeu, Fred, valeu mais uma vez a sua participação e a nossa participação como um todo, inclusive com o Fernando, para o JC às 15 de hoje. Nós tivemos aí essa participação mais do que especial, E você tem toda a completa razão. Eu acho que o momento também é de esperança. A gente tem ontem a notícia de que praticamente mais de 20 pessoas ou 20 pessoas teriam já se curado dessa questão da Covid-19. E com certeza absoluta, isso acho que a gente tem que começar a própria imprensa, nós mesmos da imprensa, temos que buscar também esses números, não só os números como você atualizou aí, questão das mortes. Dos casos. 31 curados, Calbi. O de hoje já são 31. Já são 31 que se curaram, né? Isso. Então, olha só. Então a gente precisa também dar essas notícias, essa notícia principalmente, e tendo como você frisou muito bem, com a esperança de que dias melhores virão, Fred. Mais uma vez, Fred, então se despeça aí pra gente se despedir por aqui, pra gente tocar o barco no JCS15, Fred. Ok, agradecendo mais uma vez a Deus aí pela vida, pela oportunidade, estarmos vivos, estamos aqui trabalhando, estamos aqui contribuindo aí de alguma forma, trazendo a informação para quem decide e também essa convicção de que temos que a situação vai melhorar, que estamos vivos, que estamos nos resguardando, estamos recolhendo aquele momento de você fazer a guarda das coisas, né? De você se preservar um pouco, você mudar, dar uma parada, mas certamente voltaremos com força total como um todo. E a nossa oração, o nosso pedido, na verdade, é que as pessoas que têm mais dificuldade financeira, que de repente não têm um abrigo de um trabalho formal, que não tenha uma garantia, que essas pessoas possam ser assistidas pelo governo. E, além disso, elas também possam, de alguma forma, conseguir continuar nesse período levando dignidade às suas famílias, à sua casa, não faltando alimento, não faltando aquilo que é necessário para que todos possam viver em paz. Então é isso, assim me despeço. E até amanhã voltamos, se Deus assim permitir, Calbi. Beleza, Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio, e aí se despedindo, e a gente também faz o mesmo. E a gente promete voltar com certeza no próximo programa amanhã. Aqui estaremos às 3 da tarde, a partir das 3 da tarde, aqui com JCS 15, informação para quem decide. Até lá.